Damião Experiência. Essa música é homenagem até onde eu nasci, à União Soviética. Dinheiro é rúbrico. Meu dinheiro é rúbrico. É rúbrico, meu dinheiro. Da pátria onde eu nasci. Meu dinheiro é rúbrico. Da pátria onde eu nasci. Lá no fim do mundo. O meu dinheiro é público, da pátria onde eu nasci, lá no fim do mundo, lá no fim do mundo. O meu dinheiro é público, é da minha pátria, onde eu nasci, lá no fim do mundo. É da minha pátria, onde eu nasci. Meu, da minha experiência, isso aí. Essa música que eu mais amo na minha vida. O meu dinheiro é público, na pátria onde eu nasci. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. Ela faz da minha experiência. Meu pão vai achar. Meu dinheiro é público. Meu dinheiro é público. É da minha parte. Lá do fim do mundo. A meu nasci. Meu dinheiro é público. Eu viajei para a União Soviética. Eu viajei para a União Soviética. Vou para Moscou. Ontem.